com a primeira formação. Pesado como sempre, mas com muita informação. Estourando os ouvidos de quem não quer escutar. Com a verdade no intro aqui é intimidar. Nosso dia a dia, nosso dia a dia. Nosso dia a dia, fonte de inspiração. Lá no alto Zé do Primo, fora dele meu irmão. O bicho pega mesmo, pega em qualquer lugar. Por isso faço do subúrbio estar aqui pra relatar. Esse é nosso jeito, esse é nosso jeito. Primeira formação com base, você pode crer.